Fecheiro 61. Era já de tarde quando ele acordou. Estava sozinho e o quarto estava sufocantemente quente. Tomou um duche, vestiu-se e foi para o andar de baixo. Não a conseguiu encontrar. As luzes da árvore estavam acesas, mas a casa estava silenciosa e vazia. Percorreu as salas, uma a uma. Por fim foi para o frio, lá fora, e andou pelo jardim gelado, onde a neve se tinha transformado numa camada dura e cintilante de gelo sobre os caminhos e a relva. Procurou-a ao pé do carvalho, nas traseiras, mas não a encontrou. E finalmente vestiu sobretudo e foi dar um passeio. O céu estava de um azul profundo e imóvel, e o bairro estava impressionante, todo vestido de branco, exatamente como naquele Natal há tantos anos, no último Natal em que ele ali estivera. Foi invadido pelo pânico. Era véspera de Natal e eles não tinham feito quaisquer preparativos. Ele tinha uma pequena prenda para ela, escondida na copa. Um espelho de carteira, de prata, que descobrira na sua loja em São Francisco, que embrulhara cuidadosamente, muito antes de se ir embora. Mas o que importava é isso, quando ela tinha todas aquelas joias e todo aquele ouro, e todas aquelas riquezas que ultrapassavam a imaginação. E ele estava sozinho. Os seus pensamentos andavam em círculos. A véspera de Natal e as horas estavam a derreter-se. Foi ao mercado do Washington Avenue, que estava apinhado de pessoas que faziam compras de última hora, e aturdido, comprou o peru e as outras coisas, procurando nos bolsos as notas de que precisava, como um bêbado à procura da última moeda para a garrafa que não podia comprar. As pessoas riam e conversavam sobre o nevão, Natal branco em Nova Orleans. Deu por si o olhar fixamente para elas, como se fossem animais estranhos. E todos os seus ruídos, engraçados, apenas o faziam sentir-se pequeno e sozinho. Segurou no pesado saco com um braço e começou a dirigir-se para casa. Tinha apenas dado alguns passos quando viu o quartel de bombeiros onde o seu pai trabalhara. Tinha sido remodelado, ele mal o reconhecia, senão pelo facto de estar no mesmo sítio e por ter o enorme arco através do qual o carro dos bombeiros saía a rugir para a rua quando ele era rapazito. Ele e o seu pai tinham-se sentado ali, naquele passeio, em cadeiras de espaldar. Devia parecer um bêbado ali perdido, a olhar fixamente para o quartel de bombeiros, quando todos os bombeiros tinham o bom senso de lá estar dentro, onde estava quente. Há tantos anos, no Natal, o seu pai tinha morrido naquele incêndio. Quando olhou para o céu, apercebeu-se de que estava da cor de ardósia e que a luz do dia estava a desaparecer. A véspera de Natal e absolutamente tudo o resto tinham corrido mal. Ninguém respondeu à sua saudação quando abriu a porta. Apenas a árvore dava uma luz suave na sala. Limpou os pés no tapete e seguiu pelo corredor, com as mãos e o rosto a doerem-lhe do frio. Tirou as coisas do saco e pegou no peru, pensando que faria tudo o que era preciso fazer, como sempre fizera, e nessa noite, à meia-noite, a festa estaria pronta, à hora em que nos velhos tempos estavam todos apinhados na igreja para a missa do galo. Não seria a sagrada comunhão, mas seria a sua refeição juntos. E era Natal, e a casa não estava assombrada, nem destruída, nem escura. Faz o que é preciso fazer. Como um padre que vendera a alma ao diabo a ir ao altar de Deus dizer a missa. Pôs as embalagens no armário. Já não era cedo para começar. Pegou nas velas. Teria de encontrar uns castiçais onde as pôr. E de certo que ela estava ali, algures. Talvez tivesse ido dar uma volta e já estivesse em casa. A cozinha estava às escuras. Estava de novo a nevar. Quis acender as luzes. Na realidade, tinha vontade de as acender em toda a casa, de encher a casa com luz, mas não se mexeu. Ficou imóvel na cozinha, a olhar pelas portas envidraçadas para o jardim das traseiras, a ver a neve derreter ao tocar na superfície da piscina. Tinha-se formado uma orla de gelo na água azul. Viu-a a cintilar e pensou como a água devia estar fria, tão terrivelmente fria. Fria como o Pacífico, naquele domingo de verão, quando ele lá estava, vazio e ligeiramente atemorizado. O caminho desde esse momento pareceu-lhe infinitamente longo e era como se toda a energia ou vontade o tivessem agora abandonado e a dependência fria o mantivesse prisioneiro e ele não pudesse mexer um dedo para ficar mais confortável ou em segurança ou quente. Passou muito tempo, sentou-se à mesa, acendeu um cigarro e observou a escuridão a cair. Parara de nevar, mas o solo estava de novo coberto por uma brancura limpa e fresca. Era a altura de fazer alguma coisa. A altura de começar a fazer o jantar. Sabia-o. E, contudo, não se conseguia mexer. Fumou outro cigarro, sentindo-se reconfortado com o pequeno morrão vermelho a arder. E depois, ao apagá-lo, limitou-se a ficar sentado, imóvel, sem fazer nada, como ficava durante horas no seu quarto em Liberty Street, caindo e saindo de um pânico silencioso, incapaz de pensar ou de se mexer. Não sabia há quanto tempo ali estava sentado. Mas a certa altura as luzes da piscina acenderam-se, a brilhar na escuridão da noite, transformando a piscina num grande pedaço de vidro azul. À sua volta a folhagem escura ganhou vida, manchada de brancura, e o chão ganhou um brilho lunar, fantasmagórico. Não estava sozinho, sabia-o. E à medida que este conhecimento foi penetrando nele, apercebeu-se de que bastaria virar a cabeça para a ver ali, de pé, à porta da copa, de braços cruzados, com a cabeça e os ombros recortados contra os armários claros atrás dela, com a sua respiração a fazer apenas o mais ínfimo e subtil som. Aquele era o terror mais puro que alguma vez sentira. Levantou-se, meteu um maço de cigarros no bolso, e quando olhou para cima, ela tinha desaparecido. Foi atrás dela, passando rapidamente pela sala de jantar às escuras e entrando de novo no corredor. E depois voltou a vê-la, na outra extremidade, à luz da árvore, contra a grande porta branca da frente. Viu o contorno perfeito e distinto do buraco de fechadura a emoldurá-la e como ela parecia pequena ali, e à medida que se aproximava, a sua imobilidade chocou-o. Estava aterrorizado com o que veria quando finalmente se aproximasse o suficiente para distinguir as feições do seu rosto no ar escuro. Mas não era aquele horrível rosto de mármore que vira na noite anterior. Ela estava apenas a olhar para ele e a iluminação de cor suave da árvore enchia-lhe os olhos com o reflexo de uma ténue luz. E a tratar do nosso jantar. Comprei tudo, está lá na cozinha. Como suave, inseguro, acabrunhado, tentou reagir. Respirou fundo e enfiou os polegares nas algibeiras das calças de ganga. Olha, posso começar a tratar de tudo. É um peru pequeno, leva apenas algumas horas e tenho tudo o que é preciso. Está tudo lá. Pomos a mesa com a louça bonita. Nunca usámos nenhum dos serviços. Nunca fizemos nenhuma refeição à mesa. Esta é a nossa primeira noite. Tens de te ir embora, disse ela. Não, não te entendo. Tens de sair já daqui. Rowan, tens de te ir embora, Michael. Agora tenho de ficar cá sozinha. Querida, não entendo o que me estás a dizer. Vai-te embora, Michael. O seu tom de voz baixou e tornou-se mais duro. Quero que te vás embora. É véspera de Natal, Rowan. Não quero ir. A casa é minha, Michael. Estou a dizer-te que saias daqui. Estou a dizer-te que te vás embora. Ele olhou-a fixamente por instantes. Olhou fixamente para a forma como o seu rosto se estava a transformar, para o trejeito dos lábios comprimidos, para a forma como os seus olhos se tinham semicerrado, como ela baixara ligeiramente a cabeça e o olhava por debaixo das sobrancelhas. Não faz sentido o que estás a dizer, Rowan. Tens consciência do que estás a dizer? Ela deu alguns passos na direção dele. Ele preparou-se, recusando-se a ser intimidado. Na realidade, o seu medo estava a transformar-se em ira. Vai-te embora, Michael, silvou-lhe ela. Vai-te embora desta casa e deixa-me aqui para fazer o que tenho de fazer. Subitamente a mão dela ergueu-se e avançou, e antes de ele se aperceber do que estava a acontecer, sentiu o chocante estalo na cara. A dor feriu-o, a ira aumentou, mas era mais amarga e dolorosa do que alguma ira que ele alguma vez sentira. Chocado e furioso, olhou para ela fixamente. Não és tu, Rowan, disse ele. Estendeu-lhe os braços e a mão dela voltou a erguer-se. E quando ele ia a travá-la, sentiu-se atirado para trás contra a parede. Cego de raiva e de confusão, olhou para ela. Ela aproximou-se, com os olhos a chamejar à luz que vinha da sala. Vai-te embora, murmurou ela. Ouviste o que eu disse? Aturdido, ele observou enquanto ela lhe cravava os dedos no braço. Empurrou-o para a esquerda, em direção à porta da frente. A força dela chocava-o, mas não tinha nada a ver com força física. Era a maldade que emanava dela. Era a antiga máscara de ódio que lhe escondia de novo as feições. Ordeno-te que saias imediatamente desta casa, disse ela. Os seus dedos libertando e agarrando a maçaneta da porta e rodando-a e abrindo a porta ao vento frio. Como é que me podes fazer isto? Perguntou-lhe ele. Rowan, responde-me. Como é que me podes fazer isto? Desesperado, agarrou-a e desta vez nada o impediu. Abanou-a e a cabeça dela caiu para o lado por instantes. Depois ela endireitou-a, ficando a olhar para ele, desafiando-o a continuar, forçando-o silenciosamente a largá-la. De que é que me serves morto, Michael? Murmurou ela. Se me amas, vai-te embora imediatamente. Volta quando eu te chamar. Tenho de fazer isto sozinha. Não posso. Não o farei. Ela virou-lhe as costas e avançou pelo corredor. Ele foi atrás dela. Rowan, não me vou embora. Ouviste? Não me importo com o que possa acontecer. Não te deixo. Não me podes pedir isso. Eu sabia que não irias, disse ela baixinho, enquanto ele a seguia até à biblioteca às escuras. Os pesados cortinados de veludo estavam corridos e ele mal via a figura dela que se dirigia para a secretária. Rowan, não podemos continuar a não falar nisto. Estás a destruir-nos, Rowan. Ouve. Michael, meu belo anjo, meu arcanjo, disse ela de costas para ele com palavras abafadas. Preferes morrer do que confiar em mim, não é? Rowan, se for preciso, lutarei com ele com as mãos nuas. Aproximou-se dela. Onde é que era a luz daquela sala? Estendeu a mão, tentando encontrar o candeeiro de bronze ao lado da cadeira. E nesse instante ela girou e caiu sobre ele. Ele viu a seringa em riste. Não, Rowan! A agulha cravou-se no seu braço nesse preciso instante. Cristo! O que é que tu me fizeste? Mas já estava a cair para o lado, como se não tivesse pernas. E depois o candeeiro caiu no chão e ele ficou caído ao lado, a olhar fixamente para o filamento pálido e pontiagudo da lâmpada partida. Tentou dizer o nome dela, mas os seus lábios não se mexeram. Dorme, meu querido, disse ela. Amo-te. Amo-te com toda a minha alma. Muito ao longe ele ouviu o som das teclas do telefone. A voz dela era tão ténue. E as palavras, que é que ela estava a dizer? Estava a falar com o Aaron. Sim, Aaron. E quando levantaram, ele disse o nome de Aaron. Vais para o Aaron, Michael, murmurou ela. Ele vai tratar de ti. Não sem ti, Rowan, tentou dizer. Mas estava de novo a afundar-se. E o carro estava a andar. E ouviu uma voz de homem. Vai ficar bom, Mr. Curry. Vamos levá-lo ao seu amigo. Deixe-se ficar deitado e quieto. A doutora Mayfair diz que vai ficar bom. Bom, bom, bom. Mercenários, não compreendem. Ela é uma bruxa e enfeitiçou-me com o seu veneno, como Charlotte fez com Petis, e contou-lhes uma pérfida mentira. Capítulo 51. Apenas a árvore estava bem iluminada e toda a casa dormia numa escuridão cálida, à exceção dessa suave coroa de luz. O frio batia nos vidros, mas não conseguia entrar. Ela estava sentada no sofá, de pernas e braços cruzados, a olhar para o comprido espelho na outra extremidade da sala, mal conseguindo ver o pálido fulgor do lustre. Os ponteiros do relógio de pêndulo avançavam lentamente para a meia-noite. E esta é a noite que significava tanto para ti, Michael. A noite em que querias que estivéssemos juntos. Não estarias mais longe de mim agora, se estivesses do outro lado do mundo. Todas as coisas, simples e graciosas, estão longe de mim. E é como a véspera de Natal, em que Lemuel me levou por porta a seguir a porta ao seu laboratório secreto na penumbra. Que têm estes horrores a ver contigo, meu querido? Durante toda a sua vida, quer a sua vida fosse curta ou longa, ou quase a terminar, toda a sua vida lembrar-se-ia do rosto de Michael quando ela o esbofeteara, lembrar-se-ia do som da sua voz quando ele lhe implorou, lembrar-se-ia da sua expressão de choque quando ela lhe tinha enterrado a agulha no braço. Então, porque é que não sentia qualquer emoção? Porque é que sentia apenas aquele vazio e aquela quietude amarfanhante dentro dela? Estava descalça e a camisa de noite de flanela macia caía-lhe solta no corpo e o sedoso tapete chinês sobre os seus pés estava quente. No entanto, sentia-se nua e isolada, como se nada de quente ou confortável alguma vez pudesse voltar a tocar-lhe. Qualquer coisa se mexeu no centro da sala. Todos os ramos da árvore estremeceram e os minúsculos sinos de prata soltaram uma música quase inaudível no silêncio. Os minúsculos anjos, com as suas asas douradas, dançaram nos seus longos fios dourados. A escuridão estava a aumentar e a tornar-se mais densa. Estamos perto da hora, minha amada, da hora que escolhi. Ah, tens a alma de um poeta, disse ela, escutando o leve eco da sua própria voz na grande sala. A minha poesia aprendia dos humanos, daqueles que durante milhares de anos amei, nesta noite de todas as noites. E agora queres-me ensinar ciência, porque não sei trazer-te para cá. Não sabes? Não compreendeste desde sempre? Ela não respondeu. Pareceu-lhe que o filme dos seus sonhos se tornava mais denso em torno de si, com imagens a agarrarem-na e depois a soltarem-na, de forma que a sua sensação de frio e de solidão se tornou mais pesada e quase insuportável. A escuridão tornou-se mais densa, congregou-se numa forma e na densidade redupiante, ela pensou ver o contorno de ossos humanos. Os ossos pareciam dançar, juntando-se, e depois a carne envolveu-os, como a luz da árvore a jorrar sobre o esqueleto, e os olhos verdes, brilhantes, espreitaram subitamente para ela do rosto. Está quase na hora. Rowan, disse ele, espantada. Ela viu os lábios moverem-se. Viu um breve brilho dos seus dentes. Apercebeu-se de que se tinha posto de pé e que estava muito perto dele. E a espantosa beleza do seu rosto aturdiu-a. Ele olhou para ela, os seus olhos escurecendo ligeiramente com as pestanas louras, douradas à luz. — É quase perfeito, murmurou ela. Tocou-lhe no rosto, lentamente, passando os dedos pela pele e parando nos maxilares firmes. Pôs suavemente a mão esquerda sobre o peito dele. Fechou os olhos, a escutar as batidas de coração. Via o órgão no interior. Ou seria uma réplica do órgão? Fechando os olhos com mais força, viu-o. As suas artérias e válvulas e o sangue a passar através dele e através dos membros. Apenas precisas de te render. Ela estava de pé a olhar fixamente para ele, vendo os seus lábios distenderem-se num sorriso. — Vamos, disse ela. — Não vês que conseguiste? — Consegui? Perguntou ele, com o rosto a funcionar perfeitamente. Os músculos finos a contrair e a descontrair, semicerrando os olhos, como os olhos de qualquer ser humano que se concentra. — Pensas que isto é um corpo? Isto é uma réplica, é uma escultura, uma estátua. Não é nada e tu sabes-lo. Pensas que me consegues enganar e fazer entrar nesta casca de minúsculas partículas sem vida para me poderes ter às tuas ordens? Um robô para me poderes destruir? O que é que estás a dizer? Ela recuou. Não te posso ajudar, não sei o que queres de mim. Onde é que vais, minha querida? Perguntou ele, erguendo ligeiramente as sobrancelhas. Pensas que podes fugir de mim? Olha para o mostrador do relógio, minha bela Rowan. Tu sabes o que eu quero. É véspera de Natal, minha querida. A hora das bruxas está prestes a chegar. Rowan, quando Cristo nasceu neste mundo, quando a palavra se tornou finalmente carne, e eu também quero nascer, minha bela bruxa. Já não esperarei mais. Ele atirou-se para a frente, agarrando-lhe o ombro direito com a mão, pondo a outra na sua barriga, e um frémito de calor penetrou-a, provocando-lhe um enorme mal-estar, enquanto ele a agarrava. Afasta-te de mim, murmurou ela. Não o posso fazer. Ela recorreu à sua ira e à sua força de vontade, cravando o olhar feroz no daquela coisa à sua frente. Não me podes obrigar a fazer o que não quero fazer, disse ela, e não o podes fazer sem mim. Tu sabes o que eu quero e o que eu sempre quis. Não quero mais cascas, Rowan, não quero mais ilusões grosseiras, a carne viva dentro de ti. Que outra carne no mundo é que está pronta para mim? Plástica e adaptável e cheia de milhões e milhões de minúsculas células que não utilizará com perfeição. Que outro organismo é que se desenvolveu mil vezes o seu tamanho nas primeiras semanas do seu começo e está agora pronto para se distender e aumentar quando as minhas células se fundirem com ele? Afasta-te de mim, afasta-te do meu filho. És uma coisa estúpida e louca. Não tocarás na minha criança, não tocarás em mim. Ela estava a tremer, como se a sua ira fosse demasiado grande para ela a conter. Sentia-a a ferver nas veias. Os seus pés estavam molhados e escorregadios ao recuar, recorrendo à sua ira, esforçando-se por dirigi-la contra ele. Pensavas que me podias enganar, Rowan? Disse ele, naquela voz lenta e paciente e bela, enquanto a bela imagem se mantinha. Com a tua encenação perante o Aaron e o Michael, achas que eu não o via nas profundezas da tua alma? Eu fiz a tua alma. Escolhi os genes que foram para ti. Escolhi os teus pais. Escolhi os teus antepassados. Criei-te, Rowan. Sei onde a carne e o espírito se encontram em ti. Conheço a tua força como mais ninguém. E tu sempre soubeste o que eu queria de ti. Sabias quando leste a história. Viste o pequeno feto de Lemel a dormir naquela cama de tubos e produtos químicos. Tu sabias. Sabias quando fugiste daquele laboratório o que o teu brilhantismo e coragem já então podiam ter feito sem mim, sem saberes que eu esperava por ti, que te amava, que tenho a maior dádiva para te dar. Eu próprio, Rowan, tu vais ajudar-me. Senão essa minúscula criança morrerá quando eu entrar nela. E tu nunca permitirás isso. Meu Deus, Deus me ajude, murmurou ela, passando as mãos em cruz pela barriga, como que a proteger-se de uma agressão, a olhá-lo fixamente. Morre, filho da puta, morre!